Começa mais um dia, a vida não tá boa. Parado na esquina, eu vejo as pessoas, algo pra contar. Levanta a conclusão que pessoas devem andar com a fé do coração. A falta de perdão, olha o que nos fez. Armamento e munição, refletindo no display. Tá difícil pra vocês, a corrente é todos nós. O valor que ainda existe é o clamor da nossa voz. Confronta seu algoz, a força tá contigo. Ser menos idiota, distancia o precipício. Pra quem não sabe disso, correria do din-din. Alegria tá no início e a tristeza vem no fim. Procuram decidir, mas o que existe é pessoas se matando, atraídas por elites. Isso me faz ver e nunca acreditar que só basta se esconder pra não tentarem te matar. Impossível se salvar, apagaram nossa vela. Valores de verdades equivalem a uma moeda. O futuro é uma cela, pra muitos é assim. Correndo contra o tempo, eu vejo que não tem como fugir. Triste fim, uou, triste fim, uou, triste fim, é mais um triste fim. Triste fim, uou, triste fim, uou, triste fim, que parece não ter fim. Sentença no final, volto pro recomeço. Tô matando, me explorando, tua vista pagando o preço. Tô escarrado e sem direito, favorece outro prefeito. Minhas bases, minhas batidas são meu único sossego. Dizem ser o progresso, empresas multinacionais. Sei que não é o mesmo ar, respiro misturas de gás. Mas tu vive mais sagaz e o punhal que vem de trás é ação do filhada. Esse mesmo rapaz, pra missão tô de partida. Preso não encontro a saída, né? Resposta mais exata pro contexto dessa vida. Fujo da bala perdida e aberto estão as feridas. Articulo meu trabalho com letras alternativas. Piso no solo firme, transmito as emoções. Rezo, mas ainda existe muita guerra entre as nações. Mas tô de pé, na moral firme, tranquilão. Mostro mais um sinal de sede, seca e repressão. O maior dos problemas, muitos nem fazem ideia. O mundo te impõe, mas a ilusão te cerca. Eles fingem que te ajudam, porém escondem a verdade. Um triste fim pra eles é um favor pra humanidade. Triste fim, uou, triste fim, uou, triste fim, é mais um triste fim. Triste fim, uou, triste fim, uou, triste fim, que parece não ter fim. Teatro social, onde tudo anda mal. Você diz que tá bem, mas tá tudo fora do normal. E na TV o jornal só mostra a destruição. O holocausto urbano do dia a dia. Irmão, tá ligado que é desse jeito então? Eu falo a realidade da situação. Políticos eleitos, batem no peito, gritam ordem e progresso. Mas cê sabe, não é desse jeito. E aí, responde então, o que é mais revoltante, Lava Jato ou Mensalão? Enquanto isso, a juventude tá sem opção. E quem não vira herói, em algum momento é vilão. Cê para e vê, é, tá tudo errado. E tudo que eu não posso é ficar aqui calado. Autoridade diz servir e proteger, mas na realidade eles não querem nem saber. Os corruptos são eles e o bandido é você. Haha, que engraçado, né? Pra você ver, com rap no coração, eu faço várias canção, deixando a ideia livre pros irmãos. E a Kikan vem pra somar e não pra ganhar ibope. Nossa trilha sonora tá ligada, é o hip hop. E a Kikan vem pra somar, não pra ganhar ibope. Nossa trilha sonora tá ligada, é o hip hop.